Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, querido ouvinte! E está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Leonardo Nunes e eu serei seu apresentador de hoje. Apenas lembrando que você pode nos ouvir pelo aplicativo TV Mackenzie disponível em iOS e Android. É leve e rápido, basta selecionar a opção rádio e você pode nos ouvir aonde você estiver. Bom, vamos começar com a apresentação da bancada. À minha direita está Bruno Paganini. Bruno, qual o seu destaque inicial? Boa noite, amigos do Arquibancada Mac. Meu destaque inicial vai para o clássico amanhã entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Jogão. À minha frente está a Rafaela. Rafaela, boa noite. Qual o seu destaque? Boa noite, Léo. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite, ouvinte. O meu destaque hoje vai para o Timão, que venceu em Cuiabá e trouxe para casa uma ótima vantagem. Corinthians começando bem em 2017. À minha esquerda está Juliano. Juliano, boa noite. Qual o seu destaque inicial? Boa noite, Léo. Meu destaque inicial vai para Santos e Sporting Cristal, o empate do Santos lá em Lima, no Peru. Vamos falar muito disso também. E também à minha esquerda está Tarek. Tarek, boa noite. Qual o seu destaque? Boa noite, Léo. Boa noite, amigos da bancada. Meu destaque vai para a vitória do Grêmio diante do Zamora da Venezuela. Mesmo fora de casa, o tricolor gaúcho conseguiu um grande resultado. É um dos brasileiros que começaram melhor na Libertadores. Bom, vamos começar o programa falando do Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Palmeiras, que amanhã enfrenta São Paulo no Allianz Parque, no famoso clássico Choque Rei, com torcida única, né? Ainda não caiu a liminar. E aí, Bruno, o que você acha do jogo? Qual a sua expectativa? Bom, São Paulo, que ainda não venceu no Allianz Parque, perdeu os outros jogos. O Palmeiras, que pode contar com a volta do Tietchan, que faz muita falta, né? Ele ao lado do Moisés, e também pode contar com a volta do Mina no sistema defensivo. Até também pelo fato do Vitor Hugo ter sido expulso e o Mina, até a tendência é ele voltar no próximo jogo da Libertadores. O São Paulo, que precisa desse equilíbrio, né, toma muito gol, mas também faz muito gol. Promessa de um grande jogo, promessa de muitos gols, até pelo fato do São Paulo ter um ataque que faz muito gol. E do outro lado, um Palmeiras, que a tendência é entrar com um time misto, pelas próprias entrevistas dadas pelo técnico Eduardo Batista. Vamos aguardar, né? Vamos ver como que o Palmeiras vai entrar em campo, como o São Paulo vai atuar, mas, como eu disse, promessa de um grande jogo lá. Importante destacar também que a torcida do Palmeiras, que já garantiu 30 mil ingressos para o clássico deste sábado, também está comprando o ingresso para o jogo da Libertadores, 25 mil vendidos antecipadamente. E é importante destacar que, mesmo com o retorno da zaga e com o São Paulo nunca tendo ganhado ainda no Allianz, o São Paulo vem de 9 jogos sem perder. E não vai ser fácil parar o tricolor, não. E você, Juliano, o que você acha? E ainda tem o fato do Palmeiras jogar com o time misto, né? Porque tem um jogo importante na Libertadores e empatou agora. Então vai jogar com um time... Acho que, na minha opinião, não vai jogar Dudu, não joga os principais. Tirando que o Vitor Hugo, porque foi expulso, joga, né? Joga o Mina também. Isso é um lado bom e um lado ruim, né? Mas... Sim, mas só completando o que você estava falando, o fato de jogar com um time misto... O time misto do Palmeiras ainda assim é um time muito forte. Tem alguns nomes, por exemplo, se voltar o Jailson pro gol, que é um ótimo goleiro. Fabiano, que, né, talvez seja o mais fraco ali, mas tem o Vitor Hugo e o Mina, que já são uma dupla de zaga excelente. Sim. O Tietchan, que volta e que dá muita qualidade à equipe. Tem Rafael Veiga, tem o William, Alexandro, o Roger Guedes, o Rafael Marques, que adora fazer gol em clássico. E tem também uma coisa que eu gostaria de destacar, é justamente o Borja, que eu não sei se vai jogar amanhã, mas que gosta de fazer gol no São Paulo. Então eu tô bastante ansiosa para assistir esse jogo. A gente sabe que na Libertadores o Borja fez 4, se eu não me engano, gols contra o São Paulo. E vai ser interessante de assistir amanhã, casa cheia no Allianz Parque. É, eu acho também. Se eu fosse o Eduardo Batista, eu entrava com um time misto, até porque o elenco do Palmeiras é um elenco muito, muito grande e com muita qualidade. Então o misto dele não vai cair tanto a qualidade do time titular. Mas eu queria saber a opinião de todos vocês. Vocês acham que o Eduardo Batista deveria entrar com o time titular, com o time 100% titular, ou ele devia entrar com o mistão pensando na quarta-feira no jogo da Libertadores? Eu acho que ele tem que entrar com o misto mesmo. Se ele tá, a Libertadores é muito mais importante que o Paulista, não tem comparação. Sim, como o Alexandre falou que tudo que eles tinham feito até o jogo contra o Corinthians era um treino para Libertadores, então eles têm realmente que visar. Tem que continuar com esse pensamento. Exatamente. E você, Bruno, o que você acha? Bom, como a Rafaela já disse, o time do Palmeiras ele tem ótimas opções. Precisa ver quem está 100%, né? Não adianta, às vezes, o cara ele não está 100%, você vai arriscá-lo no jogo em Campeonato Paulista. Mas a tendência é aqueles que estão 100% ir para o jogo, né? O Borja ele ainda foi titular no jogo contra o Tucumã, mas nos outros jogos pelo Campeonato Paulista ele entrou no segundo tempo e foi bem fazendo os seus gols. Vamos aguardar amanhã a escalação do técnico Eduardo Batista. É, a gente sabe que esse time misto do Palmeiras é melhor do que muito time titular em diversos outros times grandes do Brasil, e tem o retorno do Guerra, tem jogadores rápidos na frente como o Eric, Roger Guedes, e assim, vamos ver como a zaga do São Paulo vai se portar diante desses jogadores velozes, né, porque nós sabemos que sem o Maicon, que vai estar ausente, o Lugano ou o Douglas são dois zagueiros que são meio lentos, então não vai ser fácil pra zaga do São Paulo segurar o ataque do Palmeiras. Ainda tem um problema na lateral do São Paulo ali, né, que é falha meio na zaga. O que vocês defensiva. Acham do Buffarini, gente? Olha, eu acho ele um lateral bom. Esforçado. Sim. Nada de excepcional. É um jogador de nota 5 a 6, né? O que vocês acham? E tem o Bruno também, que vai renovar. Eu acho que ele tem um problema defensivo também meio grave. Ele ataca muito bem, mas na volta... Fica até a dúvida, né? Se o Bruno ou o Buffarini vão ser titular no jogo de amanhã. O Bruno acabou de renovar o contrato. Mas eu acho que o Buffarini conquista a torcida mais pela vontade, pela raça, do que pelo futebol apresentado. É um Romero da lateral, né? Não tem muita técnica, mas tem bastante raça. Romero deu um rolinho ontem. Eu vi. Só que eu ele se vi. Empolgou, depois perdeu todas as bolas. Daqui a pouco a gente vai falar muito do São Paulo também, que é o adversário do Palmeiras, do Corinthians, que venceu ontem. Mas eu queria saber de vocês, se o Palmeiras perder pro São Paulo, principalmente jogando mal... Vocês acham que o Eduardo Batista volta a ser pressionado como era, ou você acha que já deu uma acalmada, né, nos ânimos? O que vocês acham? Eu acredito que ele volta sim a ser pressionado, até porque futebol é resultado, não adianta. O time do Palmeiras ele sempre vai ser mais cobrado do que todos os outros pelo elenco que tem. Então, se perder um clássico, eu acho que começa de novo toda a história de derrubar o Eduardo Batista, até porque vem de um empate em 1-1, que não é nenhum grande resultado assim, né? Claro, muito importante, mas foi um empate, então eu acredito que ele corre sim o risco. E se perde amanhã, mais uma derrota em clássico, com certeza a pressão aumenta, e o Eduardo Batista tem em comum com o Carille essa pressão, que independente dos resultados positivos, todo resultado negativo vai ser mais ressaltado do que a vitória. Caso que o Rogério Ceni não sofre, né? Por ser um ídolo da torcida tricolor, tem vaga garantida no cargo. E além de ser um clássico, é em casa, né? Então, o dever do Palmeiras, mesmo com um time misto, e tendo o time que tem, o elenco que tem, é ganhar do São Paulo, ou no mínimo um empate, eu acho que. Caso o Palmeiras venha a perder o clássico como resultado normal, o clássico é clássico e vice-versa, como já diria Vicente Matheus, a pressão, a desconfiança, ela vai aumentar no Eduardo Batista. Mas você tem um jogo do Palmeiras, quarta-feira, pela Libertadores. Se o Palmeiras joga mal e não ganha, aí sim, eu acho que a pressão ela vai ser maior ainda. E vamos ver, né, se o Alexandre Matos, o próprio presidente, o Maurício Gagliotti, como que eles vão arrumar, né? Vamos ver como que eles vão segurar toda essa pressão. Tudo questão de resultados do futebol. Vamos ver como é que o Palmeiras vai jogar contra o clássico e depois um jogo contra... a equipe boliviana pela Libertadores. E tem uma coisa aí também, né? Quem teve a ideia de contratar o Eduardo Batista foi o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol. Mas no momento que o Palmeiras anunciou a contratação, todos os torcedores comuns do Palmeiras e os conselheiros, ninguém gostou. Então, assim, qualquer coisa que o treinador fizer vai ser motivo para pedir a saída dele, né? E como que ele conquista a torcida do Palmeiras? Jogando bem, vencendo clássicos, classificando para Libertadores. Se ele não tiver resultados bons e convincentes no campo, não adianta que não vai ficar. O que vocês acham, Bruno? Bom, concordo com você. Precisamos, e até pelo elenco que o Palmeiras tem, o Palmeiras precisa jogar muito mais que vem jogando. Fica difícil analisar o jogo contra o Tucumã, porque o Vitor Hugo foi expulso. Mas mesmo assim, o Palmeiras com um a menos, ele foi superior do que a equipe do Tucumã em várias oportunidades. O Borja perdeu 3 gols. E foi superior do que a equipe do Tucumã. Mas o Palmeiras precisa ter essa sequência, precisa ganhar jogos pro Eduardo Batista até provar o seu trabalho. E esses jogos são importantíssimos para os jogadores que não vêm tendo muita oportunidade poder demonstrar o valor. E é o caso do Guerra, que a gente cita demais, o Borja, que fez 4 gols em 2 jogos contra o São Paulo. Mas o Guerra também teve ótimas atuações pela Libertadores contra o São Paulo. Então é mais um jogador que tem que fazer o nome dele. Concordo. Bom, é isso aí. Já falamos muito do Verdão, vamos falar agora do São Paulo. Toca o hino do Tricolor. São Paulo, que amanhã, como a gente estava falando aqui, vai jogar o Choque Rei, né? O Choque Rei, o clássico Palmeiras-São Paulo, contra o Palmeiras no Allianz Parque, só com torcida do Palmeiras. Tarik, na sua opinião, você acha que São Paulo consegue bater de frente com o Palmeiras, uma vez que tem um elenco inferior e um retrospecto muito ruim no estádio rival? Olha, eu acho que é a oportunidade para mudar essa cena. São Paulo tem a oportunidade em suas mãos e agora é questão de desenvolver em campo e mostrar o que vem apresentando nos últimos jogos. A defesa tem apresentado algumas falhas, sim, com certeza, é fato, mas o ataque vem desenvolvendo um grande futebol. Então é manter o futebol. O São Paulo, que hoje treinou fechado para a imprensa, o William e o Eric e o Roger Guedes vão voltar para o Palmeiras com o time titular fora. Então é uma preocupação extra para a zaga do São Paulo, que é lenta e vai ter que ficar de olho nesses jogadores. Concordo, mas eu boto bastante fé no ataque do São Paulo. Não me foi perguntado, mas se eu tivesse que cravar um vitorioso amanhã, eu cravaria o São Paulo. Eu acho que amanhã o São Paulo vai deixar esse dado para trás. É claro que dado estatística não entra em campo, mas eu acredito bastante no poderio ofensivo do São Paulo. Acho que o São Paulo, por não ter Libertadores, por não ter disputado um jogo tão recente como o Palmeiras fez, tudo bem que foi a diferença de um dia, mas vai entrar para ganhar. Eu acho que vai entrar, não vai entrar pensando nos problemas defensivos. Eu acho que vai jogar para frente e que muito possivelmente tem todas as chances, por que não, de conquistar uma vitória lá no Allianz, ainda mais com o time misto do Palmeiras. É a chance do São Paulo ganhar no Allianz Parque, né? Acho que agora ele tá até num nível mais, assim, digamos, parecido com o Palmeiras. Você pega o último São Paulo e Palmeiras no Allianz Parque, o Palmeiras era superior à equipe do São Paulo, que vinha naquele momento turbulento. E, como a Rafaela disse, precisa dessa questão do até do próprio equilíbrio, e o São Paulo vem fazendo muitos gols. A tendência é um jogo com muitos gols. Tem o Lucas Prato, o Cueva tava, acho que, machucado, mas eu acho que ele volta, sim, né? Não, vai pro jogo, vai pro ele jogo. Vai pro uma jogo. Foto. Ele saiu com dores, mas inclusive o médico tranquilizou, falou que não... É um ótimo reforço ali no ataque, a velocidade dele e os dribles, junto com o Lucas Prato, que de cabeça também. Eu acho o Cueva muito engraçado. Demais. Ele é tão pequenininho, né? Não parece que... Ele parece tudo menos um jogador de futebol. Joga muita bola. Joga muito, com certeza. Postou uma foto hoje na rede social, falando que estava listo. Estava disponível, pronto, apto para jogar. Então é mais uma expectativa para o time do São Paulo. Não, e o Cueva, que ele veio com menos mídia do que o Ganso, né? Quando saiu do Santos, né? Mas na minha opinião, o que ele está jogando no São Paulo, ele já jogou mais do que o Ganso jogou desde que ele foi para o São Paulo até até um mês que ele foi pro Sevilha, né? O Cueva é, de fato, um dos melhores meias do futebol brasileiro. Que inclusive o Ganso que não está rendendo, né? Lá no Sevilha. Tá sendo bastante... Um tempo atrás, o Sampaoli, o Simeone, Sampaoli, né? Falou que dependia dele jogar porque realmente ele não tava vendo a atitude do Ganso do Santos. E eu concordo muito que o Cueva já fez muito mais do que o Ganso, que era apelidado de Gansono. Teve uma época que, meu Deus do céu, era muita crítica em cima dele, muita mesmo. Eu concordo com você, eu acho que o Ganso no São Paulo nunca foi o Ganso do Santos. Sim. Agora, o zagueiro Rodrigo Caio, ele garantiu que o São Paulo vai jogar pra frente, pra cima. Vocês acham que a gente vai ter um jogo de muitos gols? Porque o Palmeiras tem uma das melhores defesas, o São Paulo um dos melhores ataques, mas todo jogo na temporada o São Paulo tomou pelo menos um gol. E aí, o que vocês acham? Equilibrado. Vai ser um jogo bem aberto, a expectativa é de muitos gols. Mas clássico é clássico, né? Na hora, o nervosismo, a gente sabe que as duas equipes vão acabar se equivalendo no quesito técnico, porque o Palmeiras não tá com o time titular, Então eu acho que vai ter muita vontade e expectativa de muitos gols, sim. Eu acho que ali vai jogar o Egídio, eu acho que na lateral esquerda, né? Provavelmente o Zé vai ficar no emoções banco. Exatamente. Aí é uma escapatória boa pro São Paulo ali na parte dele ali. Que defensivamente ele também tem um problema, mas aí o Bruno equilibra do outro lado, né? Fica justo, né? Por isso que eu acho que vai ter bastante gol, sim. Lugano ou Douglas na zaga do São Paulo, o que vocês acham pra jogar junto com o Rodrigo Caio no lugar do Maicon? Pela experiência, vai Lugano mesmo. Mas agora, pelo lado do São Paulo, a tendência, a probabilidade de Lucas Prato fazer um gol é bem grande, né? Como ele gosta de fazer gol no Palmeiras. Pois incrível. É. Sim, tem a questão de como o Borja gosta de fazer gol no São Paulo. Também mais tem uma essa. Vez eu levanto essa questão. E sobre o Lugano ou o Douglas, eu acho que o Lugano conta mais, apesar de também não ser mais aquele jogador que já foi, mas o nome eu acho que pesa ali, talvez. E o Prato é bom na bola aérea, todo mundo sabe, né? Mas o Palmeiras também vai jogar com o Mini Vitor Hugo. Então também é outra coisa que equilibra aí. É promessa de pode sair. E o Vitor Hugo vai entrar mordendo pra tentar recompensar sim. O erro no último jogo. Exatamente. Desde que ele cometeu esse erro e aquela cotovelada. Os erros, né? Exatamente. Os erros, né? Teve o erro contra o Atlético Tucumã, aquela cotovelada no Pablo no jogo contra o Corinthians. Muita gente tá falando que ele tem que perder a vaga pro Dracena, que o Dracena tá jogando mais, né? Enfim. Agora ele vai ter que provar no sábado que ele ainda é um zagueiro com um nível mais alto do que os que estão no banco. Sem dúvidas. E a gente esqueceu de falar sobre o Luiz Araújo, que tá muito bem. Eu assisti o jogo do São Paulo, impressionante a velocidade daquele menino, que é um jogador que tem muita confiança do Rogério Ceni, que ficou no São Paulo porque conversou com o Rogério Ceni e que tá correspondendo no campo e que provavelmente vai dar trabalho amanhã pro Palmeiras também. Tá desbancando o Neilton, Wellington Nem, jogadores que foram contratados para essa posição. Sim. E a solução tava na base, né? Mais uma vez. Eu acompanho o Luiz Araújo desde a Copinha do ano passado. E ele começou ainda como reserva e foi ganhando espaço. E chegou no São Paulo também, assim, foi aos poucos ganhando espaço ali, fazia um gol. Agora todo jogo ele tá jogando bem, sendo protagonista, dando passe ou fazendo gol. Muito bom jogador. É o Luiz Araújo que renovou o contrato com o São Paulo, né, até sim. 2021. A gente estava até falando essa semana, como o São Paulo ele se reforçou bem. Tem o Cícero também, um jogador que sempre... Né, muito útil sempre. Sim, fazendo gols de novo. Então o Santos, o São Paulo, ele tem sim esses bons jogadores, o próprio Luiz Araújo. E aí vai também pelaquela questão que o São Paulo pô, investe tanto em Cotia. E agora o São Paulo ele vem aproveitando, né, com ótimas peças, lateral esquerda com o Júnior, que é um cara que ele vem demonstrando bom futebol, pô, se tinha o Mena, né, o Júnior vem demonstrando futebol muito melhor do que o próprio Mena, entre outros nomes que já estiveram na lateral esquerda do São Paulo, o Carlinhos, né, que hoje está no Inter. Ele é de 96, ele é muito novo também, por mais que não pareça, ele é forte, é alto, mas ele é de 96, ele tem 20 anos, quase na nossa idade aqui, mais ou menos. Muito bom jogador também. O teve uma ótima atuação também no último jogo. Tá inclusive segurando o Jusilei no banco. Tá jogando muita bola, um jogador muito mais técnico que o Jusilei, na minha opinião. E tem que continuar dando oportunidades para os jovens. Eles estão correspondendo e é assim que vai continuar. E ainda sobre isso, no arquibancada do ano passado, a gente já falava antes do Rogério Ceni, né, assumir realmente a equipe principal. A gente já falava que ele acompanhava muito de perto os treinamentos dos meninos da base. Então talvez tenha alguma coisa a ver, agora o Rogério à frente da equipe, trazer e observar, né? Olhar esses jovens que têm muito talento, sim, e que pode estar no elenco principal fazendo a diferença. É, o São Paulo com uma ótima safra de jogadores, né? Já teve o David Neres que foi pro Ajax, o Luiz Araújo, o João Schmidt. Mas eu queria perguntar uma coisa pra vocês. O Denis vai jogar, o Sidão não vai jogar, enfim... O que vocês acham dele? Vocês acham que ele é bom goleiro, que ele foi injustiçado? Porque o Sidão também andou falhando, né? Bom, o Denis eu sempre achei que ele não é goleiro de São Paulo. Também ele não é esse lixo todo. É goleiro de uma Ponte Preta, por aí. E se o Denis vai jogar, a tendência de ser um jogo com muitos gols, ela é grande. Né? Como eu disse, a probabilidade do Prato fazer o gol, até se o Borja também, se ele for jogar, é grande. E também, pelo fato do Denis estar em campo, a probabilidade do Palmeiras fazer gol também é grande. Denis e Lugano prometem grandes emoções. Que dupla, hein? Coitado do torcedor São Paulino. Eu acho que injustiçado o Denis não foi. Eu acho que foi justiça que fizeram, porque ele falhou e falhou bastante no São Paulo já. E eu acho também que o Sidão, ele foi contratado sob muita expectativa. O Rogério Ceni havia dito que ele chamou atenção, né? Que o Sidão chamou atenção por saber jogar com os pés, que é uma característica que o Rogério Ceni gosta. Mas eu acho que pelo que o Sidão estava fazendo na campanha do Botafogo ano passado, eu acho que pensaram, e como o Denis era o goleiro, falou, não, esse goleiro, o Sidão tem que estar aqui no São Paulo. Mas não está sendo bem, bem por aí, talvez pela defesa, ali os laterais e os zagueiros. Mas, sinceramente, eu não tenho muita opinião sobre esses goleiros. Pois é, e o Kaká, que hoje está no Orlando City, um veterano, ex-jogador de São Paulo, último brasileiro melhor do mundo em 2007, ele falou que não é impossível um dia voltar ao São Paulo e que tem desejo de ser treinado pelo Rogério Ceni, antigo companheiro de clube. E aí, vocês acham que o Kaká, se voltasse pro São Paulo esse ano ou ano que vem, ele poderia ser útil pro time? Ah, acho que tem que voltar logo, né? Se não é impossível, tudo bem, mas também não pode deixar a idade bater e querer retornar pra cá. Só pra por ter feito a história na equipe, exato, pra, né, encerrar a carreira. Se ele for retornar, ele tem que ainda contribuir pro time, como ele vem contribuindo pro Orlando City, é ídolo lá. Mas esse retorno tem que ser mais um tanto quanto curto, porque se ele esperar muito, a idade vai chegar e a gente vai ver o Kaká no final de carreira. A mesma coisa do Lugano, seria um exemplo. A passagem dele pelo São Paulo em 2014, ela até que não foi tão ruim, né? Foi uma passagem boa, ele é ídolo do São Paulo. E o sonho dele, claro, ser, né, comandado pelo técnico que estava no São Paulo já na época que ele foi revelado. E que o Tarek falou, né? Vamos ver a idade que ele, né, que ele vai ter quando ele for vir pro São Paulo, porque não adianta nada ele vir com 40 anos já a fim de carreira, a não ser que ele venha como Zé Roberto, né, 42 anos jogando futebol, que tá fininho. Mas tem que dar um destaque também pro campeonato que ele joga, né? É, sim, tem isso. Exatamente. Também, né, o nível, ele é diferente, então tem que ver tudo essa questão, mas sem dúvida, ele é um grande jogador, vai cair muito bem nesse meio de campo São Paulo, com totais condições, claro, dele jogar. É, assim como vocês disseram, ele, se for pra vir, tem que vir com produtividade, tem que vir jogando bola ainda, porque acho que só pra tirar vender, selfie. É, só pra vender camisa, acho que não compensa muito pelo salário, a não ser que ele queira fazer aquele salário de, né, que os caras ganham por... É, o Lugano, né, o Lugano tá mais como auxiliar do Rogério do que mais como jogador, moral, né, mesmo, aquela mas... falta de ídolo e tal. Mas continua ganhando uma bolada, né? É, então... Continua, vamos ver se ele vai jogar amanhã, acho... como que vai ser a atuação de Diego Lugano. Pois é, eu acho que o Kaká, se voltasse, ele seria um jogador importante, mas não para ser pro protagonista. Bom, para encerrar esse assunto de São Paulo, já falamos do Palmeiras também, palpites para o clássico. Bruno, seu palpite. Pensando bem, será 1-1. Rafa? 3-2 São Paulo. Juliano? 2-1 Palmeiras. Tarek? 2-1 São Paulo, gols de Borja e Lucas Prato. Deu até os gols aí, tá? Finado. Bom, eu vou de 2-1 pro São Paulo também. Bom, já falamos bastante do Tricolor. Agora vamos falar do Corinthians. Solta o hino do Timão. Salve o Corinthians. Corinthians que venceu ontem o Luverdense na Arena Pantanal por 2-0 com uma boa atuação, eu diria, né? Rafa, o que você achou do jogo? Eu gostei do jogo, eu achei que o Corinthians foi bem, achei que o Corinthians conseguiu efetuar um trabalho efetivo mesmo. Gostei da participação dos 11 iniciais e também dos jogadores que entraram depois. O Gabriel, infelizmente, né, felizmente não, finalmente conseguiu marcar um gol de chutão, né, porque ele sempre tenta ali, ameaça chutar de longe, conseguiu deixar o dele, o Rodriguinho também, que ultimamente tem sido o ídolo da fiel torcida. E justamente, né, ídolo não é pra tanto, mas tem sido ali o destaque da equipe corintiana. E foi uma vitória, como o cara ele disse, ele espera que a equipe jogue próxima, compacta. Então eu acho que com o trabalho sendo desenvolvido jogo após jogo, ele vai conseguindo criar um ideal, um time correto, um time que ele espera sempre manter, né, dar continuidade, mas que já tem ali uma cara, uma forma de jogar. É, eu gostei ontem do Jadson, que tinha começado... Capitão ontem, né? Mas ele foi bem, ele encostou bastante perto do Rodriguinho ali, fizeram bastante tabelas ali, acrescentou bastante ontem ao Corinthians. Rodriguinho também foi bem, o meio do Corinthians acho que foi a alma do jogo, eles fizeram o placar antes e depois segurou o jogo. É, eu acho que o Corinthians teve uma atuação boa. O que o Corinthians tem pra apresentar tá mais ou menos definido já. A escalação está aí, a formação está bem definida. Agora falta encaixar realmente o Jadson para dar mais qualidade nesse time. Mas, na minha opinião, o Corinthians acaba atacando sempre no 4-2-3-1 e mudando para o 4-1-4-1 na hora de defender. A tática está bem definida, como na era do Tite. Agora falta encaixar essas peças que podem dar um diferencial para o time, como o Jadson. Eu ainda acho que a zaga do Corinthians é muito fraca, os dois zagueiros não me dão confiança. Mas é também questão de trabalhar para melhorar esse desempenho. É, e o Corinthians é aquilo, né? Se falta técnica, pelo menos raça não tá faltando. Tanto que no começo do ano todo mundo dava o Corinthians como a quarta força, né? Mas pelo menos nos resultados o time tá indo bem, né? Tá avançando na Copa do Brasil, o virtual não, né? É como se fosse o líder do Campeonato Paulista. Enfim, pelo menos raça tá tendo. Agora, eu acho que esse confronto já tá definido. Assim, não tem mais jeito, mesmo se no jogo da volta, eu acho que o Luverdense no estádio do Corinthians não consegue reverter o resultado. E aí? A tendência é ir para cumprir tabela, né? Até também o jogo foi na Arena Cuiabá, e o fato disso, acho que até ajudou o Corinthians. Tirar o mando lá, né? Jogou em casa. Do Luverdense. Acabou jogando em casa o Corinthians. Mas o Corinthians, essa temporada, ele vai na raça, né? É um time que às vezes não tem tanto aquela questão técnica, mas vai na entrega, vai na vontade, foi assim no clássico contra o Palmeiras, foi assim também em outros jogos durante a temporada, e com certeza vai ser assim durante toda a temporada. Eu não acredito em títulos do Corinthians, nem em Campeonato Brasileiro, nem tal. Copa do Brasil fica difícil porque acaba sendo um torneio mata-mata, uma Sul-Americana talvez também possa conseguir um título, mas em campeonato de pontos corridos, onde você tem que ter um elenco muito bom, um elenco forte, eu não acredito em uma possibilidade de título pro Corinthians nessa parte. Sim, e falando sobre o lateral direito, Fagner completou 100 vitórias ontem pelo Corinthians, tem 182 jogos, algumas vitórias, derrotas, se não me engano, 40, um número ali, mas o número que eu tenho preciso é de 100 vitórias, 182 jogos, e o Fagner, que é uma cria do Terrão, né, saiu do centro de treinamento do Corinthians, e eu queria destacar, não pude destacar no dia que eu tava apresentando, ontem não tava aqui, mas o que o Guilherme Arana tá jogando, meu Deus do céu, e ele tá sendo elogiado geral, a gente fala aqui, mas o pessoal da ESPN tá falando, da rádio, tá vivendo um grande momento, o lateral esquerdo, o Arana. E o Corinthians tá com alguns bons jogadores da base, né, o Maicon, que foi importante na vitória contra o Palmeiras, o Guilherme Arana, Léo Jabá, todos eles tiveram um contrato renovado, né. Eu particularmente confio muito nesse Maicon, garoto bom de bola, eu acho que ainda tem muito a dar pra torcida corintiana. Foi bem ontem ele também ali no meio, ajudou o Jadson Rodriguinho ali, a recomposição também. O meio campo do Corinthians ontem acho que foi a alma do time. Eles fizeram o resultado e depois segurou ali. Na verdade, eu acho que é a alma do time basicamente a temporada inteira, porque a defesa, tirando os laterais, o Fagner não tá tão bem agora, mas é um lateral muito bom. O Arana, que tá vivendo um momento muito bom. Aí tem a zaga ali, o Balbuena, o Wilson, que é o que tá machucado, mas tem o Pablo, que tá muito bem. Então, agora, o ataque, né, é sempre aquela questão, né, o Jô tá fazendo uns golzinhos ali, mas não é nada convincente que a gente fale, nossa, que ataque, se você for comparar com o Palmeiras e com o São Paulo, não tem como, até mesmo com o Santos, né. Então eu acho que o meio campo do Corinthians tá sendo a saída. E os gols ontem foram de meia, né, os dois meias. Sim. Fizeram. Volante. O Gabriel Volante, ótima contratação. É um jogador que já se encaixou, né? Sim, ele era banco do Palmeiras, entrava de vez em quando. Agora foi no Corinthians, encaixou. Acho que era um jogador que o Corinthians precisava. Sim, eu acho que ele se identificou bastante com o Corinthians. Eu espero que seja isso, porque ele, né, demonstra tanta garra e tal, e beija o escudo e não sei o que lá. Então... Beijou do Palmeiras também. O Gabriel é um dos jogadores que mais beijam escudo que eu já vi. Já Botafogo também, né? Beijava o escudo do Botafogo, beijou o escudo do Palmeiras, agora do Corinthians. Qual será o próximo escudo que ele vai Qual beijar? Qual será o próximo? Mas hoje em dia é assim, né? O jogador, ele não tem mais amor à camisa, ele tem amor ao bolso, né? Isso é muito triste. Pois é. E o Corinthians, nesse fim de semana, ele vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta, domingo às 4:30 PM. Desses jogos que o Corinthians fez até agora, talvez um dos mais complicados, porque a Ponte Preta é um time de Série A, com estrutura, enfim. Vocês acham que se o Corinthians jogar o que jogou nos últimos 2-3 jogos, consegue um resultado positivo? Olha, olhando o Campeonato Paulista, será o segundo jogo mais difícil do Corinthians. Primeiro foi contra o Palmeiras e agora será contra a Ponte, que sempre jogar no Moisés Lucarelli é difícil. É outro compromisso pra gente ver o nível que o Corinthians tá, né? Um adversário extremamente difícil, ainda mais jogando em seu campo. Jogo no Moisés Lucarelli, né? O Corinthians que vai sem o Gabriel, o Fagner e o Balbuena, que provavelmente serão poupados. Vamos ver, né? E a Ponte vai sem técnico, né? A Ponte vai com o auxiliar, que é do clube já. E também tem o William Potker, que pode ser um destaque. O William, ele tava quase acertado, chegou a quase acertar com o Corinthians, né? Então acho que ele vai pro jogo com vontade de fazer gol. É, falando dessa questão de técnico, a Ponte chegou a contratar Dilson Batista, ex-Corinthians, ex-São Paulo até. E pela repercussão negativa, a Ponte acabou voltando atrás e... Foi um caso parecido com o do Valdemar no Flamengo. É. Famoso caso. Foi anunciado e na hora a torcida fez o presidente revogar a decisão e demitiu o Valdemar no mesmo instante. Pois é, e para esse jogo o Cássio não é certeza, né? Então o Kaique e o Matheus Vidotto podem substituí-lo. Vocês acham que o Cássio é uma ausência, lógico que ruim é, mas vocês acham que é muito ruim ou apenas ruim? Eu acho que é muito ruim, eu não sei. Eu diria que é ruim, porque eu sinceramente eu não lembro do último jogo que o Kaique jogou. Eu acho que toda a confiança depois do Cássio tá no Ai, gente, Walter. Walter, exatamente. É, então, é ruim, sem dúvida, vai ser ruim. Também vai ter as ausências de Gabriel, Fagner e Balbuena, né? Então, pessoal ali da defesa, eu acho que no lugar do Fagner entra o Léo Príncipe, que é um jogador da base também. Mas eu acho que, essencialmente, para esse jogo contra a Ponte Preta, não é um bom momento de testar um time mais fraco, justamente porque a Ponte Preta é um time complicado, no Moisés Lucarelli ainda mais. Eu acho que a última vez que o Corinthians enfrentou a Ponte Preta lá, perdeu. Então, são ausências que vão ser sentidas, com certeza. E a Ponte tem jogadores experientes, né? Tem o Luca também, que era do Corinthians. Sim, que era do Corinthians. Ele era ou ele tá emprestado? Ele tá emprestado. O Luca pode jogar, alguém sabe... Acho que pode. Pode jogar, sim. Acho que essa regra que time que o jogador emprestado acho que não pode jogar, acho que não tem mais isso. Não. Acho que é só na Copa do Brasil, se eu não me engano. Se tiver jogado alguma partida pelo time anterior. Uhum. Mas acho que não deve ter nada, não. E tem o Potker, né? É, então. Pois é, será que pode ser? Que poderia ter ido pro Corinthians. Fica e não a expectativa. Foi? Até o fato do Luca ter ido pra Ponte tem a ver essa relação, né? A transferência que podia acontecer entre Potker e Corinthians e acabou não dando certo. Bom, é isso aí. Essas foram as notícias do Corinthians. Agora vamos falar do Santos. Toca o hino do Peixe. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro. O Santos que empatou ontem fora de casa contra o Sporting Cristal no Peru por 1-1. Jogo difícil para o Santos. E aí, Juliano, o que você achou do jogo? Ah, no começo do jogo o Sporting estava melhor. Eles estavam meio que amassando, o Santos estava sem criação nenhuma, não estava jogando, não estava criando. E aí no segundo tomou o gol o Santos, aí no segundo tempo o Lucas Lima resolveu jogar e chamou o jogo para ele, foi impressionante a quantidade de jogadas que ele criou e assim surgiu o gol até do Thiago Maia. O Santos criou outras oportunidades, abriu o espaço também para ser atacado. Mas o jogo terminou em 1-1. Não foi muito bom o resultado, acho que pro Santos não. Dava pra ganhar se jogasse melhor desde o início. O Santos, depois que ele tomou o gol, ficou completamente perdido, né? Aquele Santos que a gente vinha falando, que era um Santos que não conseguia acertar passe, não conseguia criar jogadas. E ao longo do tempo ele começou a criar, começou a incomodar, até pelo fato do Lucas Lima começar a aparecer mais pro jogo. Vitor Bueno muito mal, o Bruno Henrique ele entrou bem no jogo, foi a melhor atuação dele durante essa temporada. E destacar também o Vladimir, que fez excelentes defesas, salvando até a vitória do Santos no Peru. É, eu tô com o Bruno, o Vladimir Hernandes entrou e melhorou muito o time. Concordo também. Não, o Vladimir, o goleiro que salvou. O Vladimir Hernandes também entrou bem, mas o Vladimir, o goleiro, foi melhor. Vladimir, goleiro, teve duas defesas importantíssimas também, mas o baixinho contribuiu muito para a vitória do Santos. Que eu acho que mais bonito do que o gol do Thiago Maia, inclusive, foi o passe do Lucas Lima, que foi maravilhoso, né? Pois é, o Lucas Lima, que foi um jogador tão importante para o Santos nas últimas duas temporadas, esse ano não estava jogando tão bem. Mas não foi ontem, convocado, né? É, não foi convocado merecidamente, não estava jogando nada. O Diego do Flamengo, por exemplo, tá jogando muito mais que ele. Mas ficou provado, né, que se o Lucas Lima for aquele Lucas Lima de 2015... O Santos, ele tem a melhorar muito o seu futebol, né? Ele rende mais, né? Sim, sim, o Lucas Lima é o que dá dinâmica no meio campo ali do Santos, é o que chama a responsabilidade, é o que acha passes ali. Seria mais ou menos o Dudu, o papel dele no Palmeiras. Se tirar o Dudu do Palmeiras ali, a chance de achar um passe, achar uma jogada, ele é o diferencial do time. E o Santos reclama muito da arbitragem, né, nesse jogo. O gol legal do Santos que foi mal anulado e o gol do Sporting foi regular, né? É, pois é, tem isso também, né? Foi mais ou menos o que aconteceu no jogo do Barcelona, né? O Barcelona foi pra cima, fez por merecer e tal, mas a arbitragem deu uma ajudinha, né? Diga, Rafa. Não, agora o Libertadores já foi e o Santos precisa começar a pensar no Campeonato Paulista, no jogo que vai ter contra o São Bernardo, até porque tá fora, né, da classificação. E o Santos, como a gente disse, que tem tanta tradição no Paulista, precisa render mais e talvez, eu acredito que vai entrar com o time completo. E talvez a partir de agora, como o Dorival colocou, o Santos vai começar, enfim, a ter uma temporada melhor e de mais continuidade. Será que o Santos não vai chegar a uma final de Paulista? Isso é raro, hein? Faz tempo. Faz, a última foi 2008, se não me engano. É, Palmeiras e Ponte, né? Quando o Palmeiras foi campeão. E antes de 2008, 2006 e 2007, o Santos também tinha sido finalista. Algo raro. Até o gol, aquele passe, né, do Lucas Lima, ajeitada do Renato, né? Como que esse cara joga a bola? O Dorival Júnior, que também vinha sendo muito pressionado, né? Mais pela imprensa até do que a própria diretoria do Santos, mas também está precisando de resultados para se assegurar no cargo. E acho que vale ressaltar que a zaga do Santos levou mais um gol de bola aérea. Eu tinha falado no programa passado que estava jogando o Yuri improvisado ali no Paulista. E ontem jogou dois zagueiros que são da posição e o gol que eles tomaram foi de bola aérea. Tem que arrumar isso daí. E o Kleber, né? Como não consegue jogar bola o Kleber? Incrível. O Kleber que jogou até bem no Corinthians, né? Não consegue jogar. Na última passagem com o Mano Menezes teve uma boa atuação, mas esse ano não está jogando muito bem, não. Comentando a pressão sobre o Dorival... hoje eu tava assistindo o Bate-Bola Bom Dia, e aí tinha um rapaz que trabalha no Santos já mais de não sei, não é funcionário do Santos, mas cobre o Santos, e ele tava falando sobre o Dorival não ter pulso firme em relação a administrar elenco, que ele é muito bom no que ele monta ali, na técnica, na tática, mas que ele não é muito bom na hora de conversar, de juntar todo mundo, e inclusive gerou-se um mal-estar, porque o Emiliano Vecchio, que segundo Dorival seria o substituto direto do Lucas Lima, tá incontente, né, com a situação, porque o Dorival chegou nele quando chegaram propostas da Argentina e do, se não me engano, da Ásia, não sei, algum lugar assim, e ele falou que queria sair, e o Dorival falou, não, fica que você vai ser o substituto imediato do Lucas Lima, e isso não aconteceu, nem pro Paulista ele foi inscrito, e isso acabou gerando entre os jogadores um mal-estar em relação ao técnico Dorival Júnior. E esse ano é ano eleitoral no Santos, né? Então já começa aquela questão de bastidores, o próprio Luxemburgo, né, tá no mercado. Então é assim que começa, a gente sabe como funciona um bastidor dentro do mundo do futebol. E com o Luxemburgo livre, claro que a pressão ela fica maior em cima do Dorival Júnior. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o Dorival Júnior é demitido, eu não sei o que vai ser do Santos, porque o que fez o Santos ser vice-campeão da Copa do Brasil e depois de tanto tempo ir bem no Campeonato Brasileiro de ponto corrido foi o Dorival. Tipo, o Santos estava com técnico interino, tinha acabado de ser campeão paulista, é verdade, mas estava com técnico interino, o Dorival chegou, arrumou a casa, e o Dorival é impressionante, né? Ele tem a cara do Santos, ele não deu certo no Palmeiras, não deu certo no Vasco, no Inter, ele só consegue dar certo no Santos, tem tudo a ver com o Santos. E era essa característica que a Rafa ressaltou, de ele não ser um treinador que se dá muito bem com joias no elenco, para equilibrar o elenco. Talvez até por isso seja que o Santos seja um time que revela tantos jogadores. Ele dá mais oportunidade para os jogadores da base, que não são mais... não tem aquela casca, mais experiência. E eu também acho que o Dorival Júnior tem que dar tempo para ele. Ano passado o Santos quase foi campeão brasileiro, a gente esquece disso às vezes. Tem que dar tempo para ele que o Santos vai voltar a apresentar seu bom futebol. É um absurdo que ele demitiu o Dorival, ele pegou o time na zona do rebaixamento. Só no Brasil. Pois é. Coisa incrível, né? O Wenger, tanto tempo, fazendo péssimo trabalho, vamos ver se vai ser o último. E com o elenco do Santos, bem, né? Não é um elenco cheio de estrelas, é um elenco que tem aqueles 11 ali, se machuca um, já fica diferente, já cai o nível. E o Dorival conseguiu chegar... O time é bom agora. Agora o elenco... É, então, é isso que eu ia falar. Time e elenco não são necessariamente a mesma coisa. Né? Às vezes um bom elenco faz um time, às vezes você consegue fazer um time sem um bom elenco, que foi o caso do Santos. Acho que tem que dar mais um tempo pra ele, agora que ele tá com todas as peças no time, né? No começo da temporada, o Ricardo Oliveira teve cachumba, aí perdeu o Lucas Lima, o Renato. Agora que ele conseguiu reunir as peças fundamentais do time, eu acho que precisam ter paciência pra que ele faça os jogos. E aí sim, se os resultados continuarem ruins com todos esses jogadores que são tão bons, aí talvez... vale a pena repercutir sobre uma demissão. Pois é, e o Santos agora tem um novo desafio no Campeonato Paulista no fim de semana. E vocês acham que o Santos deve poupar jogadores pensando na Libertadores? Eu acho que o Santos vai com um time... Não sei se vai com um time misto, mas eu acho que deveria. Porque já não fez um bom resultado, né? E é importante, a Libertadores é muito mais importante que o Paulista, acho que deve ir com o time misto. Sim. Vocês acham que o Santos tem esse time tão forte assim, o elenco, com o time titular e reserva bem disponível para jogar nas duas competições ao mesmo tempo? Eu não acho, eu não acho. Eu também não acredito. Eu acho que o Dorival fez muito com o elenco do Santos do ano passado. Por isso que eu acho que ele vai com o time misto, que ele vai dar uma segurada, porque não tem como... O Santos jogar as duas competições no mesmo nível, com o mesmo time. O único time de São Paulo que tem essa condição é o Palmeiras. O Sim. único. Até pelas contratações, Sim. né? Manteve a base, contratações, com certeza. Não, e o Santos que fez boas contratações também, né? Contratou o Leandro Donizete, que eu acho muito bom jogador do Atlético Mineiro. Sério isso, Nunes? Leandro Donizete, você acha ele ruim? Caneleiro, o próprio Levir Cup já disse. Não, ele pode não ser do nível de Gabriel, desses volantes, mas é bom jogador, sim. Ele não combina com o Santos. Eu acho que ele tá no time errado. Santos é futebol alegria. Tem muito jogador que adora, muito treinador que adora o Leandro Donizete. Pergunta pro Levir, liga pro Levir lá. Eduardo Batista deve gostar, ele gosta do Thiago Santos. É, o Cuca no Atlético Mineiro, ele fez... Quer dizer, esse time do Atlético Mineiro de 2013 foi um dos times que jogou mais bonito no futebol brasileiro nos últimos 10 anos, e o meio campo era Pierre e Leandro Donizete. É, mas você tinha Diego Tardelli, Ronaldinho... Não, assim, se ele vai dar certo no Santos, eu não sei, tanto que o Renato, eu concordo com vocês, que é muito melhor que ele. Mas eu não acho ele mau jogador, não. De jeito nenhum. Ok. Esforçado. Respeitamos sua opinião. Talvez ele esteja no time que não precisa tanto dele assim, né? Talvez se ele for para um time de né? Um time menor, assim, eu acho que ele assim, se daria muito respeito. Melhor no Corinthians do que no Santos. É um time que tem mais a cara dele. O Corinthians já tem 11 volantes. Eu acho que ele, se fosse para um time menorzinho assim, poderia render bastante, sim. Mas ainda sobre contratações, o Copete, ele foi contratado no meio do ano passado. Esse sim foi um bom reforço para o Santos, ele foi muito importante na reta final do Santos do Campeonato Brasileiro. E o Kaique, vocês acham que foi um bom reforço? Ah, pelo que ele jogou no Flamengo, bom reserva pro Ricardo Oliveira, né? Agora você pega o Santos, tinha Nilson de reserva, depois foi pra Joel. Evoluiu, né? Você tem no Kaique, é um jogador que vai entrar ao longo do jogo, uma boa opção. Ainda você tem o Rodrigão, que também começou fazendo muito gol e já deu aquela caída. Até que no Paulista fez alguns gols e tal, mas é um jogador pior, né? Digamos, em comparação ao Ricardo Oliveira. É, uma contratação muito contestada é o Bruno Henrique, né? O time abriu os cofres pra contratar o jogador, que realmente fez um grande campeonato brasileiro pelo Goiás, mas não conseguiu apresentar mais nem metade do que jogou no Goiás. Mas ontem ele entrou bem até, eu tinha criticado ele no programa na terça, e ontem ele entrou bem, queimei minha língua. Ele entrou melhor que o Copete, ele jogou muito mais que o Copete que estava jogando, ele entrou no lugar do Copete e fez umas jogadas pelas laterais ali, pelo meio, foi bem. É aquela história, né? O Santos do 1 ao 11º é um time muito competitivo, principalmente na Vila. Agora, o Santos com os jogadores do banco de reservas e fora de casa, eu acho um time até bastante limitado, né? Tanto que o Santos só não foi melhor no Campeonato Brasileiro do ano passado e nos outros, porque é o que eu venho falando aqui há um bom tempo. Não consegue ter bons resultados fora de casa. No passado o Dorival, ele conseguiu corrigir isso, mas esse ano ele não tá conseguindo ganhar jogos como ele ganhava no ano passado, né? E o Santos precisa ganhar no Campeonato Paulista, né? Tá em terceiro colocado. Se quiser se classificar, precisa buscar a vitória. É isso aí. Bom, já falamos do Santos, agora vamos para um break. Daqui a pouco a gente volta com a Arquibancada Mackenzie. Assista a Mackenzie em Movimento, todos os sábados às 11h45, na Band. Acesse o portal da Universidade Presbiteriana Mackenzie, www.mackenzie.com.br. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Um mundo para você. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. É isso aí, estamos de volta com a Arquibancada Mackenzie, hoje numa sexta-feira, para falar um pouco de Libertadores da América. Ontem o Grêmio venceu o Zamora por 2-0, certo? Certo. O Grêmio estava com um desfalque, né, do Jeromel e do Maicon, mas mesmo assim conseguiu a vitória. Foi melhor, o Zamora começou melhor nos primeiros minutos, foi parecido com o jogo do Santos, só que o Santos ficou mal durante o tempo inteiro, né? O Grêmio conseguiu equilibrar ainda, jogou na defensiva, mas com tática. Depois criou as chances, o Bolanhos foi achando jogadas pelas laterais do campo. E aí o Grêmio conseguiu fazer um gol com o Léo Moura, numa jogada bem elaborada ali pelo meio. E depois de pênalti, o Luan ampliou pro Grêmio. Eu acho que, apesar da deficiência técnica do time adversário, que ficou constatado, o Zamora não é candidato a nada nessa Libertadores. É um time muito fraco, limitado. O Grêmio conseguiu ser produtivo e efetivo com o time que tinha para jogar, com tantas ausências importantes, Douglas e aí vão outros nomes, e mesmo assim conseguiu o resultado positivo. Então eu acho que isso que é importante, conseguiu o ponto fora de casa, mesmo sem estar com o time completo, e o Renato Gaúcho, que tem agora a oportunidade de treinar o time desde o começo, né? Teve uma pré-temporada inteira para trabalhar, demonstrar seu trabalho, e agora vai ter que executar em campo. O grupo do Grêmio é fácil, né? Um grupo que tem Zamora da Venezuela, Deportivo e Kiki, também o Guarani, aquele Guarani torcedor do Corinthians. E o Grêmio que jogou com seu meio de campo com Jailson e Ramiro e também o Michel e Bolanhos, né? Ele colocando o Bolanhos no lugar do Douglas, que até pelas atuações ele vem demonstrando bom futebol. Na frente o Pedro Rocha com o Luan e depois até a entrada de Lucas Barrios. Vamos ver se o Lucas Barrios ele vai dar certo. Um jogador que fez muitos gols por onde passou, exceto no Palmeiras, né, Nunes? Bom. Passou no Palmeiras? É o que eu ia falar. Fez mais com o Alexandre. Mas aí também não é difícil, né? Não é difícil fazer mais que o Alexandre. Mas o que vocês acham do Grêmio? Vocês acham que o Grêmio pode ir longe na competição? Olha, precisa se reforçar para ocupar essas posições que vão ficar carentes com tantas lesões no elenco. Eu acho que apesar do resultado de 2-0, tem que também destacar as deficiências técnicas do Grêmio, que não tá tinindo, como a gente fala no futebol. O Ramiro teve uma atuação exemplar, fazia muito tempo que eu não vi o Ramiro jogar tanta bola como ontem, jogou muito. E o Léo Moura, que foi muito criticado, né, por ser contratado pela idade, pelo tempo de carreira, e conseguiu jogar uma bela partida ontem, fazendo gol, inclusive. Bom, o Grêmio, se você for pegar Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, as outras equipes brasileiras estão na Libertadores, o Grêmio, ao meu ver, ele teve uma queda em termos de até de peças no elenco, né? Sofreu, o Wallace foi embora, o Douglas machucado, o próprio o Michael não jogou no jogo de ontem, mas o Grêmio é um time copeiro, né? Estamos falando de Libertadores, o Jeromel não jogou, né? Também, mas ele não é que ele tá, ele vai poder jogar, sim, né? Não é que ele vai ficar num período longe fora dos gramados. E a tendência é o Grêmio, como é um time copeiro, passar de fase de grupos e depois vir aquele mata-mata e vamos ver, né, o time que o Grêmio vai enfrentar para pegar um cenário em termos dentro da Libertadores para ver até onde o Grêmio pode ir. Se for para daquele palpite aqui, para mim o Grêmio pode ir até umas quartas de final, bem no achômetro mesmo. Não é qualquer time que consegue se remontar com tantos desfalques no meio de campo. Saiu o Douglas, saiu o Maicon, que estava lesionado na última partida, o Wallace também, que foi pro Hamburgo da Alemanha, faz muita falta pro time do Grêmio. Então não é fácil, o setor do meio de campo é um setor que precisa de muito tempo e muito cuidado para ser acertado. Então o Grêmio tá em busca de voltar a acertar o meio de campo, que foi o que levou o time a ter uma bela campanha no Brasileiro do ano passado. E o Grêmio que não tem um grupo difícil, né? Como o Bruno já falou aqui, o Grêmio deve passar sem maiores dificuldades, né? E enfim, né? Vamos ver se o Grêmio avança e vai longe na competição. Agora, falando da Libertadores em geral, com o desempenho de todos os brasileiros até aqui, com exceção do Botafogo, que ainda não jogou a fase de grupos, tem umas respostas meio óbvias, outras nem tanto, mas qual pra vocês foi o melhor time nessa primeira rodada e qual pra vocês foi o pior time uma vez que nenhum dos times brasileiros perdeu. Analisando todo o jogo, foi o Flamengo. O Flamengo não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo, a chance que criou, fez, ainda até teve chance de fazer mais, com o Guerreiro perdendo o pênalti. Um Palmeiras que jogou com um jogador a menos, pelas situações até que ocorreu no jogo, o Palmeiras teve um bom resultado. O Santos, mesma coisa. O Santos que tomou o gol, ele acabou sofrendo, acabou se perdendo no jogo. A Chapecoense, que legal, forma de superação, vencendo seu primeiro jogo em uma Libertadores de América. Então, acaba ficando mesmo com o Flamengo. O Botafogo, que vem pra estrear, e o Grêmio, que acabou vencendo um fraco Zamora. É, a Chapecoense e o Grêmio foram os únicos times que conseguiram buscar os 3 pontos na primeira rodada. Fora de casa, né? Fora de casa, tem esse detalhe. Maracanã lotado, bonito, boa vitória, com boa atuação do time. Bom, pra ressaltar o time que mais convenceu nessa rodada, é claro que o Flamengo tá jogando muito bonito, né? Os 4 gols, às vezes, né? É difícil você fazer 4 gols jogando mal, então jogou muito bem contra o São Lourenço, que é uma equipe que tem tradição na Copa Libertadores. E eu não sei pra quem eu daria o meu destaque negativo, porque pro Palmeiras... Atlético. Então, o Atlético moscou demais, o Atlético Paranaense moscou, deixou chegar. O Atlético Mineiro, que também é uma equipe que a gente, né, bota fé na Libertadores, jogou muito mal, dependeu de um pênalti pra conseguir, o empate. Mas o Palmeiras também, que é uma equipe tão forte, né, que se reforçou tanto e que visa a Libertadores, também não saiu do empate. Então, eu diria que esses 3 times não foram mal, mas poderiam ter ido melhor. O meu destaque negativo vai pro Atlético Paranaense, porque aqueles 2 gols não pode tomar no final do jogo. Eles deram muito espaço para criação e 2 bolas trabalhadas, mas bolas aéreas no final do jogo dentro de casa não dá para aceitar. E o positivo vai para a Chape. O Grêmio e o Flamengo também foram muito bem, mas a Chape se superou. Eu achei que pelo elenco que tem a Chape, que é muito, muito reduzido. Começando jogadores de tudo, né? É, e jogadores que não eram aproveitados nos clubes foram pra lá e conseguir aquela vitória, esse é meu destaque positivo, vai pra Chape. É, a gente ainda tem que dar mais tempo pros times brasileiros demonstrarem o que eles realmente vão querer buscar nessa competição, mas até então, o destaque pra Chapecoense, realmente, vitória heróica como sempre, e o destaque negativo tem que ser pro Atlético Paranaense. Não pode, como já destacaram aqui na bancada, tomar 2 gols em 3 minutos, acabando o jogo. Paulo Autuori foi muito criticado por ter colocado mais um zagueiro no final de jogo e ter recuado o time. Esses são os meus destaques por enquanto. É, o Botafogo vai jogar semana que vem. Ontem teve jogo pelo Campeonato Carioca, onde o técnico Jair Ventura procurou programar o time que vai enfrentar o Estudiantes de La Plata na terça-feira. Camilo saiu o jogo sentindo um pouco, mas para a sorte do torcedor do Botafogo, parece que ele não é problema e vai jogar sim na terça-feira. Pois é, o Atlético Paranaense, que todo mundo aqui falou que foi uma decepção, né? Realmente, o jogo foi muito difícil, muito truncado, o Atlético não jogou tão mal. É, agora, esse grupo do Flamengo aí tá com cara de ser um grupo meio encrencado, né? Esse time do Católica é um time bom, é um time traiçoeiro, em 5, 10 minutos fez 2 gols. Eu acho que assim... Deve passar os dois, né? Devem passar os dois, tanto o Atlético quanto o Flamengo, mas é um grupo difícil. E a Chape, né? Que a gente não pode negar, né? Que teve um... Que depois de tudo o que aconteceu, novos jogadores, teve um bom resultado fora de casa, surpreendendo, né? Que vá o mais longe que puder e que vai todo mundo ficar feliz. É, o grupo da morte, né? E até essa Libertadores tem tanto clube que eu esqueci de analisar os 2 Atléticos. Realmente, a atuação do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, acaba sendo vexatória pelo fato de tomar 2 gols em 3 minutos. E é o grupo da morte, né? Analisando os outros times, a tendência, você bem brasileiro, vão passar Atlético Paranaense e Flamengo. Eu esqueci de ressaltar o Palmeiras também, que não tem como... Ali não tem como falar do time, né? Porque foi um jogo muito atípico. Começar praticamente o jogo inteiro com a menos, não tem como. Eu espero bastante do time do Palmeiras nesse... É que são tantos clubes que a gente acaba... Exato. Esquecendo, né? Libertadores, tantos clubes. E o Flamengo pegou um São Lourenço que fez o primeiro jogo, digamos, oficial na temporada. Até também pode justificar um pouco essa diferença, né? Em termos da partida. Pode falar, Nunes. Não, e ó, aí já é palpite, né? Eu acho que de todos os brasileiros, eu acho que nenhum fica na fase de grupo. Eu acho que todos conseguem passar, né? Talvez ali só do grupo do Flamengo e do Atlético, que é um grupo mais difícil, mas acho que todos passam. Mas pra título, eu só vejo potencial no Flamengo e no Palmeiras. De todos os outros times, os únicos que pra mim parecem que... tem chance de ser campeão são esses dois. E nem o Atlético Mineiro, você não vê? Eu ia apontar o Atlético também. Eu vejo abaixo dos dois. Sério? Eu vejo. O Atlético com Elias, Casares, Robinho, Fred, Luan, Rafael Carioca, Luan, Marcos Rocha. É inegável que o elenco do Atlético é tão bom quanto desses dois. Agora, time é uma coisa, elenco é outra. Bom, mas já falamos muito de Libertadores, agora vamos falar um pouco de Europa League. Tivemos dois jogos ontem, inclusive o gigante Manchester United empatou o seu jogo. E aqui, para falar um pouco de Liga Europa, uma participação especial, Vitor Correia. Fale um pouco sobre a Liga Europa pra gente, Vitor. Boa noite. Boa noite, Nunes. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Então, a Liga Europa foi cheia de emoções. Eu vou falar dos dois jogos principais, Lyon e Roma. 4-2 pro Lyon. Lacazette jogou o fino da bola, nota 10. O goleiro Alisson, da Roma, né, que é o nosso goleiro da seleção, jogou bem, mas não conseguiu evitar a derrota. E o Manchester United empatou de 1-1 contra o Rostov da Rússia. É um placar muito ruim, pois... Eles têm mais, né? Daria para ganhar de uns 3, 4. Então, vamos ver no Old Trafford, né? Acho que eles conseguem ganhar e passar de fase. E o Ibra, Vitor, você acha que ele teve uma atuação boa? Você acha que foi abaixo? Você acha que ele pode fazer mais? O que você achou? Olha, ele deu assistência, né, pro gol do Mkhitaryan. Então, ele é o dono do time. Ele buscou... o futebol e buscou e mandou a responsa pra ele, né? Ele agora é o 10, é o 9, joga, ele faz tudo. E quando ele não joga bem, o time também não joga bem, viu, Nunes? Não, e sobre o Manchester United, Vitor, o que você acha do Mourinho? Ele não vai ser campeão inglês, assim, o Chelsea já tá muito na frente, vai ser difícil de alcançar, ele acabou de ganhar um campeonato nacional da Inglaterra. Você acha que ele pode buscar a Liga Europa também? Você acha que o trabalho do Mourinho é tão bom para isso? Olha, o Mourinho, ele tem a obrigação de ganhar a Liga Europa com o elenco que ele montou e com o dinheiro que ele gastou, pois o Pogba é o jogador mais caro do mundo atualmente, né, que veio da Juventus. É obrigação dele ganhar e ganhar com facilidade. Então, espero que o Manchester United vença essa UEFA Europa League para na próxima temporada estar na Champions League. E há uma especulação envolvendo o jogador Ibra, que eu acabei de falar aqui. Tem especulações dizendo que o Ibra pode jogar nos Estados Unidos na próxima temporada. O Ibra, que para mim é um dos melhores centroavantes do mundo, se não o melhor. Você acha que o Ibra ia dar uma, sei lá, ia ter uma queda na carreira dele indo para os Estados Unidos? Lógico que tem uma queda porque é uma liga menos badalada, né? Mas o que você pensa? Você acha que é o momento ideal para o Ibra ir aos Estados Unidos e jogar a Major League Soccer? Então, na minha opinião, não é o momento, pois ele está com 35 anos, está fazendo, ou melhor, está jogando muito, é o segundo melhor centroavante da Premier League. Eu acho que ele só fica atrás pro Diego Costa. Então, vai daqui uns 3 anos, aí depois de lá aposenta, né? É, mais ou menos. Curioso é que o Ibra tá sempre com intenção de se transferir, né? Mesmo que ele esteja bem no clube, sempre vão ter especulação falando que ele está com interesse de outro time. Isso é uma novela já antiga do futebol, Ibrahimovic sendo negociado com outros clubes. Mas se ele fosse para os Estados Unidos, fosse o caso agora dele, acho que ele ia fazer bastante gol lá. Ele ia brincar lá de jogar bola com os caras lá. Ia ser a pelada dele, né? E ser convocado para a seleção da Suécia, ele ia... Né, enfim, ele continuaria assim. Bom, mas como tudo que é bom dura pouco, vamos chegando ao fim de mais uma edição do Arquibancada Mackenzie. Vou me despedir dos integrantes. Bruno, boa noite. Qual o seu final aí? Boa noite, amigos do Arquibancada Mackenzie. Um prazer muito grande estar fazendo parte dessa bancada. E ao lado do Tarek, né? Seja bem-vindo. Essa semana você já entrou, mas é a primeira vez que eu estou ao seu lado. Rafa. Boa noite, gente. É a primeira vez que eu tô ao lado de todo mundo aqui. Parabéns para você pela apresentação, foi muito bem. Muito obrigado. E boa noite, bom final de semana para todo mundo. Muito futebol, muitos jogos e até a semana que vem. Boa noite, Rafa. Juliano. Boa noite, Léo. Boa noite, ouvintes. Foi um prazer também, minha segunda vez aqui. Acho que tô me soltando mais. E é isso daí. Tarek. Boa noite, Léo. Boa noite a todos os ouvintes da rádio, Mackenzie, aos companheiros de mesa. Agradecer o elogio do Bruno, faço o mesmo para todos. E é isso, galera. Boa sexta a todos. Vamos curtir todo mundo com juízo e moderação. E bom final de semana. É isso aí. Boa noite a todos aos integrantes do programa, a todos os ouvintes. Eu vou agradecer também a produção que hoje foi feita pelo nosso companheiro Vitor Correia e ao nosso sonoplasta Doni Paruti. Até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Olha aí, ô, da torcida. Fica ligado que a letra desse samba é o maior barato. Que sarro, fotografa. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil... Rádio Mackenzie.